BR-62-1, decolado aos 40, chame controle Salvador na frequência 120, décima 8. Controle Salvador 208, chame a 201. Controle Salvador, chame a 219. Tonel 6211, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, chame 629. Puxa, Tonel 6225, chame Centro Recife, 126, decimal 0, alterna 122, decimal 8, bom dia. 260, 222, chame 625, obrigado, bom dia. Salvador Azul 4958, confirmando após o setup, voa Duna ou Serra Vitor 368? Após o setup, voa Serra Vitor 366 para o procedimento RNAVE Pistona 0, Azul 4958. Após o setup, voa 366, Azul 4958. Contra Salvador Passarelo 2229, pode prosseguir no procedimento? Afirmativo, passarelo 2229, deixa para 2500, pés, ajuste 1014, está livre em RNAV, pistona 0, reporte estabilizado, número 2. 2514, chamada estabilizada, 2229. Azul 2775, torre 118, decimal 95. 1895, buenas. Buenas. Para continuar a descida, azul 4958. Azul 4958, deixa para 2500, pés, ajuste 1014. Livre RNAV, pistola 0, reporte estabilizado, número 3 na aproximação, inicie redução, 1909. Reduzindo para 1909, azul 2, 4958. Voo 1963, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 2835, voo 1963. Bom dia, Gono 093, mantém o ponto, perdão, 0. Azul 2775, tráfego avistado, autorizado por pistola 0, vento 080 graus, 109, ajuste altímetro 0014. 7275, baixei para você. Azul 2775. Som 1509, 09 precede na aproximação, 4.5 milhas atrás. 2775. 1865, decolado às 43, chame controle elevador na frequência 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Papá Romeu Alfa, Charlie com 08 no PAB, 4CT, autonomia com fins alternativos. Ajuste altímetro no 0 no 4, reporte no ponto de espera da Papá. Ato radar, subindo após 2000, Leda. Bom dia, passarei 2229, número 2 proposto pistola 0, aeronave que precede é uma TR da Azul, o ajuste de altímetro no 0 no 4. Aguarde que está livre. Vale. Ao meu alvo, vou ficar autorizado ingresso pistola 7, a porta alinhada pronta. Sete, quatro, nove, cinco, oito, complete aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 9, 5. 2854. Boa. e Azul 4958. Azul 4958, bom dia. Número 2 para pouso na pista 10. A nave que precede é um ATR da Passaredo. Azul de altímetro 0-4, aguarde pista livre. Vai aguardando 4958. Azul 2775 no solo de 45, ao alisar a pista, chame controle de solo na frequência 121 no decimal 10 via táxi Delta. Via Delta 1210, senhora. Obrigado, bom dia. 1211 no decimal da frequência do solo Salvador. Passaredo 2229, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus e no 09. Pouso 2229. Chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Confira para o Oxanem 621. Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35, Oxanem 621. 251-2233 em frente. Esse é o Papá Romeu Alfa Golf Charlie, aguarde segundos para decolagem. Papá Romeu Alfa Golf Charlie, autorizado ecológico, pistão 7, 090 graus, 08 noite. Paredo 2229, no solo 47, ao livrar a pista, chame controle de solo na frequência 121, no decimal 1. Livrão 21. Azul 4958, para informação de tráfego, um Charlie 25 Alfa, decolou da pista auxiliar, à sua direita, não interfere, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 079. E pouso 4958, nada 0. Papá Romeu, Alfa, Golf Charlie, decolado agora 48, chame controle de Salvador na frequência 120, décima 8. Bom dia. Alfa Golf Charlie. Papá Romeu, Alfa Golf Charlie, contato radar, suba nível 400, saída da árvore. Ok, acendendo 400. Bom, no 865, chame centro Recife. 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260-282, eu vou no 865, bom dia. 649, desça para 250010, ajuste 1014, após Bonf, vou Serra Vitor 366 para procedimento RNAV, pista 10, reporte estabilizado. O 093 autorizado alinhar e manter pista no 4958 no salão 50, a Oliveira aqui, chame controle sol na frequência no 21, destino a 1, via taxiway Echo. Via Echo, Gabriel 3, 021, na base. Sistema 093, autorizado a colar sistema 0, verso 090 grau 099. Queria ter colado sistema 1093, decolada 52, chame controle Salvador na frequência 120, décima 8. 20.8, bom dia. Salvador, bom dia, 1093. 1093, contato radar, suba nível 360, saída árvore. É, gente, o voo 1093, após 2000. Mas é isso mesmo? Tá, depois de 2000 pés direto ali. Oscar Bravo, siga. Aqui Oscar Bravo, sob condições visuais, 510, ajuste 10114. Reporte ingressando na CTR Salvador e direto Sierra Índia Eco Índia. É, tem condições de confirmar a radial distância que mantém Salvador ou mantendo linha do litoral? Gente, o Michael Oscar Bravo, reporte na 20. Charlie, chama o centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8, Alfa Golf Charlie. É 0, 8, 8, Suzano R-Nave, voo 649. Gente, voo 649, complete aproximação, chame torre 198.95. 1895 para o voo 649, obrigado, até logo mais. É. Torre Salvador, bom dia. Gol 1649, sinal RNAV, destino 0, visual. Gol 1649, bom dia. Tráfego avistado, autorizado, pouso, destino 0, vento 090 graus, 099. Tem livre pouso, não no 0, gol 1649. 0 no 4, na proa do Sierra Vida 366. Confirme por quantas milhas e qual a proa que vai efetuar o desvio. Ah, é... mais... 10 milhas, a gente já voou 366. No momento, estamos tendo a proa 55. Gente. Voo no 093, chame de centro Recife. 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260288, 093. Gente, Mike Oscar Bravo, forte para a frequência. Desafio, chame controle só na frequência no 21 decimal 1. 21 na unidade, mesmo. 060, livre RNAV, reporte estabilizado. E autorizado o RNAV, reporte estabilizado o 260. Controle o Mike Oscar Bravo, mais um minuto para Star India, é contigo. Gente, Mike Oscar Bravo, tem frequência livre da presente, bom pouso. Obrigado, chama na decolagem. Iniciando o 2060. Gente, com 2060, complete a aproximação, chame torre, 118 decimal 95. 295, TJ. Pouso 2060, E o 5973 mantém o ponto Cardona, certo? Canal 73 autorizado a alinhar e manter piscina zero. No solo, agora ao 1-4, ao ligar a puxão e controle solo, nós temos pelo 2-1, décima 1. 2-1, 1 ou 2-0-0, boa. Geral 9970, autorizado alinhar e manter piscina zero. Com 973, decolador 16, time controle de Salvador, frequência 120, 8. 1208, um bom dia, um bom fim de semana. Obrigado. Controle, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar na decolagem, subo para o nível 330, direto Jambo. Direto Jambo. Liberal 9970, autorizado decolagem de 0, vento 090 graus e 109. O ajuste modificou agora para 1095. Liberal 9970, decolador 18, chame controle de Salvador na frequência no 20, decimal 8. Bom, 208, bom serviço. Obrigada. Levando a agência federal 9970. Federal 9970, contato radar, tubo nível 340, saída MOM. Deus, eu vou dar MOM 340, federal. Direto código, Sideral 9970. Muito obrigado, governador Código Corvo. Nove 973, chame Centro Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, bom dia e bom fim de semana. Bom dia, meu amigo, bom dia. Controle de Salvador, essa é a minha identificação. desça para 4 mil pés, ajuste 10-15, chegada bom. Desce para 9970, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.85, volta em 75. Volta 755, desço para 250010, ajuste 10-15, após Bonfim, voa Serra Vista 367, Serra Vista 367, 366, completo procedimento em nave, pista no 01755. Bom dia, boa noite, 7 Trox. Bom Salvador, boa noite, 7 Trox. 759, bom dia, autorizado, Daniel, decola pista 0, vento 090 graus, 109. Sim, decola pista 0, gol, 7 Trox. Passaria 2-2-3, autorizado Daniele, mantém pista no zero. Bono 759 decolado aos 31, no controle agora 1208, bom voo. 08, bom dia. Salvador, bom dia, Bono 759. Bono 759. Salvador, bom dia, Bono 759. Prossiga. Transfere na sua escuta. Contato radar. Gol para o 5975, desça para 4000, ajuste agora no 025, vou para Serra Vitor 368. Suficiente. Desça para 4000, detonação. Proa 050, tem como limite magnética 101 de cima. Série 2-2-6, decolado 2-3-3, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, 2-2-3, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, passaria do 2-2-3. Passaria 2223, controle, contato radar, suba sem restrições. 2223. Bruno 755 em aproximação, cheque 3, chame torre, 11895, câmbio. 295, 755. Doa, muito bom dia, Bruno 755, sinal da 90. O 755, ponto autorizado, vento 090 graus, 11 nós. Bruno 759, segundo centro, voar pro base. Pro base, Bruno 759. Pra aeronave, para Salvador. O Papa Romeu Michael que é bravo, decolado ele de a Serra de Eco Índia, controlando para a Serra do Alfonso. Terra Índia Eco Índia, para onde, capitão? Serra Hotel Fox Hotel, Flycomit Porto Seguro. Decolado do Serra Índia Eco Índia, eu dizia, no momento mantém a proa de Itaparica, 500 GM. Transponder 2222, estimado para pouso. Estimado 2 horas da presente, confirma transponder 2222. Positivo, 2222, prossiga visual 500 pés, informe livrando a zona de controle. Camarada Januário de controle, o mais para Acho que a prova do equipamento é o Robson 44. Bolo 759, chame Recife, frequência 1251. 251, bom dia, 759. Ah, positivo, ajuste 1015.3. 975, volve à direita, vai na proa 070, desça para 2000. Torino 2223, direto ali. Poderia confirmar para o 2223? Foi, Alefa. Elefa, 2223.